O amigo gosta de mensagens. Então, guarde essa. Ó, que da hora, tio. Alguma carta do meu parceiro, mano. Grades, correntes, neuroses. Caralho, morte. Uma neurose aqui nesse mundo que droga, arma, maldade, falha da. No fundo do bolso encontro amassado um papel. A faca aponta meu lápis. Na mente a neurose ataque. Eu escrevo, preciso de ajuda. Um amigo, irmão, e numa ideia de desespero eu começo a carta que fiz pro Miguel. Aí, como é que tá? Na paz de Deus, tua esposa e teus menor, como é que tão? Sobra a saúde? Escolhi você a dedo porque sei que cê é dos meus. E aquela fita em São Mateus nós fez sem gastar nenhuma bala. No resumo eu tô vivendo intrigado. Se pá que a minha irmã tá envolvida, é logo pula lá da operação que chutou a porta da minha casa. Levou as drogas, o dinheiro, tô nas algemas humilhado. Jogou na bosta a minha vida e o respeito da minha mãe. Eu vim morar no chiqueiro e passo um veneno, cê sabe. E nessa fossa caído, vivendo de osso ruído. Que nem uma cobra criada, eu só penso na vingança. Tenho escutado uns unidos pra não dizer que eu sou voz. Pior do que ser traído é ser pelo próprio sangue. Sangue esse que agora preciso que se derrame. E pela tua conduta eu sei que cê não derrapa. Eu forneci o subsídio e a arma cê pega com bola. Cartucho dos desviados e o número tá raspado. Cê sabe eu sou das antigas, meu papo só vai pra um lado. Se quebra essa pra mim eu vou te dever umas 3, 4. Pra gente uma vida longa, seguindo o justo, correto. Se quiser visitar nós ou manda um fio de cabelo. Forte abraço. Ixi, mano. Aí não dá, tio. Aí, ó. Assim, ó. Salve Vitão, a mesma cena que me impôs no movimento. Me trouxe vários reflexos, se tornou mó tormento. Eu mando aqui de onde tô vendo vários meu morrer na mema. Eu nem tenho umas palavras pra soltar, não sou pastor. Tenho a consideração de quem pulou comigo em várias. Mas hoje tem uns filhote que sonha em ter um pai. Parece fácil demais, todo dia a maldade chama. E sempre as memórias dos anos que eu tava em cana. E os rangazedo e o Ricardo que derrubaram recente. Fato quase inevitável, não posso ser incoerente. Aquela banca que era forte, hoje sobra 3 ou 4. Que cê escreve essa carta, eles rasgam e apagam o papo, irmão. Na consideração, sua tristeza eu tô ligado. Que não é fácil ser traído pelo mesmo sangue. Difícil acreditar em Deus quando cê tá privado. Mas talvez seja sua cota de sustentar esse bang. Hoje quem erga as fitas é outros caminhada. Hoje quem traz as drogas é outras molecada. Você tá me entendendo, as coisas mudam rápido. E a água já levou todas as suas pegadas. Pode contar comigo pra um braço eterno. Mas não posso sujar minha luta pela sua. Não posso seguir de peito firme e coração aberto. Sim. A liberdade vai constar e a vida continua. Confia, semana que vem eu pulo pra fazer uma visita. Talvez seja melhor comunicar sem a batida. Quem se ama tá guardado, seja forte como for. Um abraço, meu parceiro, na santa fé do Senhor. Vou que vou, tchau.